放弃 NCA 之联去。 啊，放弃 NCA 之联去。 Só para o meu Zulu Lima Tango, está em contato radar, desculpa, para o nível 095 no litoral. Lima Tango solicita manter 500 PGL lá presente, só. Confirme? Lima Tango solicita manter 500 PGL. Ativo, estou autorizado a manter 1 no 1500 pés. Entende, vai manter 1 no 1500 pés, Lima Tango. Logo após o Boeing da companhia, na curtíssima linha, mantemos essa. Federal 9970, contact now Pacific Center, frequency 126.85, if unable 125.45, have a nice day. Now, Pacific Center on the 126.85, 125.45, have you a nice weekend. Bono 755, solo 37, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, gol no 755. Ingresso na Juliette para o portão 4. Juliette para o 4, 092. Gol no 755. No 755, Alfa, Juliette, Alfa pode ajudar a Juliette. Alfa vai. Sete 759, livre decolagem da 10, vento 180 graus, 199. Zero 092, atende para a nave da Passaredo. Após a mesma iniciar o táxi para o ponto de espera, ingressa na Juliette para o Porto 4. Ok, observando o Passaredo. Zero. 649, após a aeronave da companhia parquear no 4 à sua esquerda, está livre de pushback e pós-tax. 5. 7, autorizado 095, Zulu de Matango. Zulu de Matango, iniciar. No portão 10, no 755. Juliette, através do 87 Colônia até o portão 10, ou no 755. Azul 4234, por equipe de solo, que após sua aeronave da Gol passar sua reta guarda, sair pushback após táxi. Chegou no 759, contato com a decolagem, após 2 mil pés foi lida, vou para o nível 3 mesmo. Bono 759, decolador 39, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, 759. 7, está autorizado, posição pelo. Controle, Salvador, Dragon 759, decolou 6-4, bom dia. Chegou no 759, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, Leda presente, bom, 759. Informa que vai efetuar desvios um pouco à esquerda da rota, bom, 759. Está livre. DR 3223, livre decolagem 10, vento 190 graus com 159. Voando Leda com 759. 2223, decolado 42, controle agora em 119.8, bom voo. 98, boa. Prezado táxi, via Índia e Alfa, no ponte Beirada 10, torre em 1895, QNH 108. Boa viagem. Alfa, no ponte Beirada 195, bora ver a Controle Salvador, passarela 2223, no perfil da aba. Já passarei 2223, contato radar, suba sem restrições para o nível 180, sair da aba. 80, sem restrições, 2223. Conta por gentileza, pode coordenar 160 para o passarela 2223? Autorizado final 160-2223. A bordo confirmando? 103 a bordo, azul 4234, táxi via Índia e Alfa, no bonde esperado 10, chame torre em 1895, QNH 107. I'm arrival down to flight level 050. 159, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1-3-3-2-5. Vai entender 251-3-3-2-5, voo 1759. Confirmo, voo. Bom fim de semana. Chamou 2223? Negativo, foi para o gol. Ah, tá ok. Pequeno desvio à esquerda, passarela 2223. Trânsito ali, desvio. Solicitou reboque no gate 06, tá na escuta? Positivo, tá, na escuta. Seria para o Finger 5, né? É, do Finger 5 para o 3, Finger 3. Do Finger 5 para o Finger 3. Da presente posição está autorizado? O... Só poderia confirmar a matrícula? Mike Alfa Bravo. Está autorizado, mas eu não me escuta permanente, Mike Alfa Bravo. Ok. Diego, no 649, contato radar decolagem, chegou para o nível 360, autorizado o Leda. Bom dia, pro AD Leda, 360. Bom dia, 234, bom dia, linha Nicola, fico no 0, 200 graus, 179. Desço para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizado para o auditório. Salvador, é o passarelo 2223. Liga. Por isso, senhor, é possível coordenar pra gente Conquista? Estamos passando o 090. Autorizado, direto Conquista na presente, 2223. Obrigado, 2223. American 239, New York cleared final, LS down to 2000 feet. Quinet 1017, we'll report on localizer. Localizer, that's 239. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234, passo 2000 feet, Fuga Caju, isso é uma curva um pouco antes dos 2000. Bom dia, Azul 4234, contato radar, suba para o nível 350, saída Pouca. 350, saída Pouca, Azul 4234. Voo no 649, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251, controle 5132, eu respondo. Zulu Lima Tango, controle. Sim, 5132, o transponder, codete, por favor. Afirmativo, 5132. Poderia confirmar o pátio? Chamei até pátio 5 para acionamento de táxi, chame torre em 1-1895. Tango. Bom dia, prossiga. Meu secretário, repassa a taxa, Zé, com o Colô. Siga o Mike Delta. Seu visual nos mínimos. Passando a dona, né, 2-2-5, complete aproximação, reporte visual, Cuca. Visual, Cuca, 6225. Ok, então reporte o 3 checado e aguarde contato visual, hoje é 6225. Bom dia. Somente bem, bom dia, obrigado. Então, Zulu, livre o táxi, chame na Papa. Eu peço com ajuste 1018. Chame a 225, cheque o trem, o vento 190 graus, uma dezena de nós, o altímetro do 017, autorizado o pouso na 10. Ok, baixada 1625. Autorizado pouso, ele 17. Pesado, pronto, pelo. Pode confirmar o vento 6225? Agora 190 graus com 14 nós, chegando a 20 nós, ok? Ok, 7. O altímetro também subiu instantaneamente aqui para 1018. 18, beleza. Tchau. Skok Identity clear, bom arrive down to flight level 050. Teste terminal alinhado, pronto, na cabeceira no 7. Soltando final 135. Está autorizada a seleção para 135 Zulu de Matan. Puxa, 6225, no solo 58, ao livrar à direita, chame o solo em 121-9. À direita, 219-6225. À direita, saída arbórea, elefa, 1198, controle, 5171, no transponder. 171. Do 2223, chame Santo Recife 1260 e alterna 1288. 260-288, 223 Passaredo, obrigado. Fala. 6225, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. De Aracaju, na frequência 120.3, informar o mesmo que está subindo para o nível 135. 120.3. Informe o mesmo e depois retorne para a frequência Azul Lima Tango. American 239, complete the final, our last contact tower 118.95. Have a nice day. 5395. Juliette, estamos no voo. Aguarde para decolar e vamos para a segunda final da 1-0. Mãe do América. Para Vericonde. Serviço radar terminado. Volto para a frequência da Caju 120.3, tem um bom voo. Final 10. American 239, eu continuo approach, report landing down and lock it. Runway wet. Runway wet, continuing approach 239. Climate 239, check landing gear. cleared to land runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Cleared to land runway 10, American 239. A Juliette, 62. Ingresso na Juliette, porta 1. Ingresso na 1, 2, 2. American Line 239, you're on the ground at 03. Locate by your right and contact ground 121 decimal 9. 121 decimal 9. Patango Juliette, Tango Zulu, atente a esteira de turbulência do Boeing que pousou em. Em alguns segundos, autorizado a decolar, o vento 160 graus e 12 nós. Magic 239, clear of the Athens for gate 11811. American Line 239, taxi via Alpha, report V4, taxi Juliet. Report for Juliet, 239. Papatango Juliette, Tango Zulu, decolada 05, chama o controle em 119.8. 19.8, Tango Zulu. Pajão 07, prossiga. Controle, bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu. Bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar decolagem, 5 a 100, 3 para uma centena, saída árabe. Legal, Tango Zulu, sem pena. Autorizado decolar com proa sul, vento 150 graus, 12 nós. Number 2 for approach, you are clear the final arrest down to 2000 feet, connect 1018, report on localizer. 1018, I call you localizer. Azul 4489, o Salvador opera instrumento com teto de teto estimado de 1.000 pés com 4.000 de visibilidade. Ciente das condições, Azul 4489. Trip 5362, Salvador operating airfare condition. Ceiling 1,000 feet, visibility 4,000 meters. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, prossiga. Decolou Salvador para Ondina, está agora aqui através do Seville, prosseguindo para a 500 pés, Manjão. Mantenha o litoral 500 pés, informe na final para o pouso, Guardião 07. 7. Entre Taxi Juliet, Waving Gate 08, follow the follow car to Gate 11. The following is American 239. To Gate 11. Torre, bom dia, Azul 4489, final baixa travada visual. Azul 4489, informo pista molhada, ajuste 1018, reporte trem de pouso e baixada travada. Baixa travada, Azul 4489, já está. Pode pista que decola. 489. Curva da Conquista, 080 nível autorizado, decola da 17, curva direita, arbor, eleva a saída, 1198 controle, acione 5155. poderia colocar o POB, sair muito baixo? A bordo para chamamento de táxi, estou em 1195. Então, no 0, vento 180 graus, 149. Livre pouso, pista 104489. Reafirmo, pista molhada, chuva leve sobre o campo, azul 4489. Ciente das condições, azul 4489, pista molhada. Controle, autoriza direto, ângulo voar direto com pista radial, saída seria 255. Juliette Angeloso, solicita a flor de conquista da presente, a radial seria a mesma, 255. Presente, Juliette Angeloso, está autorizado a conquista. Ok, direto conquista, e acenderam a centena. Enquete Juliette, bom dia, livre seu nome para o táxi. No 219. Liberando a direita, chama só 219, azul 449. Safe 5362, complete the final. Our last contact tower 18.95, have a nice day. 18.95, thank you. Voador, salve, 3B, 5362. 5362, continue approach. Runway wet, light rain over the field. Report landing gear down and lock it. QNH 1018. 1018, Acalho, gear down and lock it. 5362. Alfa Juliette, através do portão 8. 9449. Controle, o Juliette Angelou vai fazer um pequeno desvio aqui. Conquista 220 nível, decola no 7, curva direita, arbore Alefa, DCT o Pló e após conforme. 1198 controle, 5154 transponder. Gear down and lock it, 5362. 5362, are you visual with the airfield? I call you when visual. 5362. Roger. Está. Para acionamento táxi, torre em 1295 Lima Lima Fó. Lima, Lima, Fox, to the startup, come back to next. I have been runway vacated, wind 180 degrees, 16 knots. Roger, 5362. F362, clear to land runway 10. Clear to land runway 10. 527, identify Kilo 427, Seja bom de follow me, 449. TP 5362 on the ground at 17, vacate by right and contact ground 121 decimal niner. Right, ground 121 decimal niner. Good morning. Eco Gilete, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no set. Taxi 5362, taxi via Alpha Kilo, A.3, position 04. Taxi, reporte na Papá, ajuste no 08. 903, autorização com fixo. Gilete, autorizado decolar, pistão 17, o vento 190 graus, 139. Salvador Confins, 400, nível autorizado. Via Upezulu 10, bridge, Upezulu 6, paninho e após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 198 controle, 54 no 3 do transponder. Aprovado Confins, nível 400, com plano de grande voo, Upezulu 10, primeira rodízio. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. E o controle Salvador opera em 208, acena 54, 103, voo 1903. Voo 1903, sua saída será da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. E o controle de saída é 119, decimal 8. Israel Lita Motiva, 19-8, controle de saída, voo 9083. Ficou reto, estamos pronto para o push, então. 9083, já pronto para o push? Está para o solo. Mike Acuginete, decolar 220, chame o controle em 119.8. 19-8, trabalhar, legal até a volta. 3. É o 04. 04 está livre, após taca. Trabalhando com taca. Para o meu Mike Eco Juliette. Vou para o meu Mike Eco Juliette, assine código 5155 normal. Vou para o nível 080, sem restrições na saída da Aragon. 080 na água, Mike Eco Juliette. Agora contato o radar, Mike Eco Juliette. Está autorizado, reporte apenas através de 06 para prosseguir com o táxi, o Golf e a Cueco. Lima Fox, stand by just for a moment. Romeu Lima, mantém a posição. Papa Papa Lima, Lima Fox, clear to take off runway 17210 degrees 10 knots. Para o táxi, voo 9083 a bordo 69, 2:55, Fernando Galeão. Fechado o táxi via Engenho Alfa, no ponto de esperador no 0, torre em 1895, QNH no 018, boa viagem. 2895, obrigado, no 018. Salvador, muito bom dia, OTAN 3979, Dali, na função 6, meia dúzia, autorização a São Paulo, Guarulhos, 3, 2, 3. 3979, prepare da El Leda Monte, vaguarde de cópia. Da El Leda Monte, vaguarde de cópia. Obrigado, Dona. Dato 3. 5, contact Salvador Departure, 119.8. 119.8, Departure. Lima, Lima, Fox, thank you. 3.5%. Gol 9083, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 220 graus na 0 nós. Autorizado ingresso e decolagem, gol 9083. 179, por outro ponto. Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, via UPZulu no 0, bridge, UPZulu no 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivia, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mote, 1198, controle, acione 5415. Frente está na posição de 12 horas, 13 milhas, cruzando 050 em exceção para o 080. Após eu cruzar o 90, vou autorizar com você. Após 90, 3179, Dael Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Dael Leda Motiva, positivo. Reporte para estacionamento. Voltaremos em 62 atrás, 3179. Temos aeronave na saída árabe. Minha cueco está autorizada a fazer com reboque até o plantão 5. E pro Romeu Lima, mantenha a cabeceira no 7. Decolada 23, chama o controle 19.8. 19.83. Salvador, gol 1.0.83. 19.0.83. Peso Zulu 1.0. Bridge, peso Zulu 1.6. Para você o Zulu, trive após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1.98 controle, acione 5.4.2.6. 9.0.83. Juliette, Tango Zulu, chama para o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1.28.8. Lugar é 1.28.8. Chama o Procópio? 6225, Brasília, 320, pronto. Salvador, Brasília, 320, nível autorizado, via Tampesulo 17. Decola 10, primeira cor direita, saída a bordo, é lefa. 1198, controle, acione 5421. Reporte pro posicionamento. Queira de conquista. Uma Lima Fogo, da presente conquista. Falado aos 3-1, nós chamamos o controle em 1.19.8. Não. Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Tem contato radar, saída Arbor, suba inicialmente para o 030. Até o 030. Está estabilizado? Estabilizado localizador, trip 5217. Afirmo. Para o final do procedimento, chame a torre em Salvador, 1.18.95, tem um bom pouso, trip 5217. 1.18.95, obrigado, tenha um bom dia, um bom trabalho, trip 5217. E... Salvador, trip 5217. Estabilizado, localizador da X-Ray da pista 1-0. Trip 5217, continue a aproximação, reporte 30 de pouso, baixado travado, ajuste na 08, informo pista molhada. Baixado travado, ajuste na 08, trip 5217. Autorizado pouso, pista 10, vento 210 graus, 079. Autorizado o pouso, trip 52 inocente. Na 6312, tráfego adicional, à sua esquerda, posição de 9 horas, 6:12 de milha, mantendo 080, também é um Bravo F58. Lima, Romeu Golf, prossiga. Estou com a aeronave para o Mike Echo Juliette, seguindo para a conquista. Está à sua frente, posição de 12 horas, 11 milhas, para a conquista também. Uma foto, prossiga. O Gol 9083, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Gol 9083, chame Recife, 1251 e alterna 13325. 1251, 3325, grava. 312 para evitar tráfego na sua frente e continuar da descida. Curve à esquerda, proa 020. Na proa 020 está autorizada a descida para 2000 pés. Frente esquerda 020, nesta proa autorizada a descida para 2000 pés, na polícia. Permita localizador. Localizador, obrigado. Alfa Romeo Hotel Mike Bravo, bom dia, acione dedicação, mantenha uma centena para a conquista. Alfa Romeo Lima, Lima Fox, prossiga para o controle. Estamos recebendo normal o Delta Mike Echo, o Lima, Lima Fox. Alfa Romeo, Romeo, Romeo Lima, está livre a ascensão para o 080. Melhorada a recepção, ascendendo 080. Representa a autorização para o autorizado, Romeo Lima.